esperei, procurei, só queria achar, mas eu não me encontrei. Mesmo assim, continuei, eu não desisti, eu só queria achar o meu corpo. Me ouvi, se eu não me tornasse o que eu me tornei, se eu tivesse ficado na minha cidade, como eu seria enfim, numa noite na casa, herança da família, eu finalmente achei. O que eu seria, filho?